por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Agradecer aí a você, ouvinte, por ser a razão do nosso sucesso. E é simples, é fácil de você participar comigo. Você liga 3581-0808, 3581-0766. Também tem o nosso WhatsApp, que é o 999-60-3351, na qual você pode mandar mensagem de áudio ou texto. Aí fica ao seu critério. Quero abraçar aí o meu amigo Paulo, aí nos transmissores. Um abraço pra você, Paulo. Obrigado aí pela sintonia, pela parceria de todas as tardes. A você que está nos rádios net também, sinta-se abraçados. Uma ótima terça-feira. E também já faço o convite pra você participar na nossa live, o nosso Facebook. É, o nosso Facebook Liberdade AM já está no ar. E lá você pode curtir, comentar e compartilhar aí a nossa página. Lembrando também que hoje vai ter a batalha musical, tá bom, gente? Daqui a pouquinho eu vou falar pra você qual é o duelo da tarde de hoje. São exatamente 16 horas e 6 minutos e estamos iniciando aqui o programa Tarde Alegre. É bom demais, Júnior. É bom demais. Liga, participa. Vem fazer comigo essa terça-feira maravilhosa. Isso não é. Você não sabe o quanto que eu te amei. E quantas vezes fica junto eu tentei. Não vim falar bem. Te avisei, né? Você não mude, eu quase mudei. Nosso mundo seus era tão bom que eu relevava quase tudo pra sentir seu cheiro, pra te dar um beijo. Meus amigos me falando, irmão, ninguém no bairro te reconhece. Demorei pra ver, né? Quem meu ex-amor é? Você só quer like, curtida e Liberdade. 16 horas e 6 minutos. Nosso Facebook, Liberdade AM Iguatu. É isso aí, acesse o nosso Facebook, Liberdade AM Iguatu, a nossa live já está no ar. E olha, já quero abraçar aqui ela, minha amiga Francisca Lucas, aquele abraço. Seja bem-vinda aqui à nossa programação. Boa tarde, meu amigo. Estamos curtindo aqui seu maravilhoso programa. Dê um alô aí pra minha amiga Patrícia. Um alô pra você, Patrícia. Obrigado aí pela audiência, pela companhia aí também, por estar curtindo a nossa programação, tá? Um abraço pra Patrícia e também pra minha amiga Francisca Lucas. Meu amigo Cícero Caetano, seja bem-vindo, Cícero. Ótima terça-feira. Boa tarde, meu amigo. Estamos curtindo aqui também o seu programa. Obrigado pela sintonia, tá bom? Que Deus abençoe. Minha amiga Luciana Porfírio, aquele abraço, Luciana. Seja bem-vinda. Meu amigo Francinaldo Clemente, lá em Saboeiro, olha aí que coisa boa. Um abraço pessoal aí de Saboeiro, obrigado pela sintonia. Valeu, Francinaldo, seja bem-vindo. A minha amiga Assunção Melo, olha, boa tarde, Assunção. Aquele abraço. Uma ótima terça-feira. Edileuza Paz, seja bem-vinda também. Edileuza está lá em Solonópolis, está curtindo a nossa programação. Obrigado pela sintonia. Está comigo também é ela, Augustinha Edith, lá na Garrota Quixelô. Um abraço pessoal aí da Garrota Quixelô, obrigado pela sintonia. Seu filho é de Carlos também, tá? Aquele abraço. E ela tá dizendo, vamos fazer o CCC, é isso aí, gente. Compartilha a nossa programação, tá? O nosso programa. Vai lá, dá essa forcinha pra nós. Ah, ela tá pedindo a música Zezé de Camargo e Luciano, daqui a pouquinho a gente vai atender. E já compartilhou, que coisa boa. Meu amigo Cícero Caetano, boa tarde. Gostaria de ouvir a música linda de Roupa Nova. Pronto, pode deixar que eu vou te atender daqui a pouquinho, tá bom, meu amigo Cícero? Meu amigo Davi Bispo, lá em Castro Alves, da Bahia. Aquele abraço, pessoal, lá da Bahia. Sinta-se abraçados, tá? Uma ótima terça-feira para cada um de vocês. Também quero abraçar ela, minha amiga Neta Ramos. Boa tarde, Netinha. Vi que você já mandou um áudio pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o seu áudio no próximo bloco, tá bom? Mas agradeço demais pela sua participação. Está lá na Chapadinha, né? Ouvindo a gente. Obrigado pela sintonia, cada um de vocês. Porque chegou o momento, gente, sabe de quê? Da batalha musical, hein? Você vai decidir hoje. Hoje tem. No meu lado direito, chega pra cá, ele, essa dupla. Chitãozinho e Chororó. Alô, tô ligando pra saber como você está. Estava à toa. Resolvi ligar pra gente, pra contar que sonhei com você. Alô. E do meu lado esquerdo, é tão bom ouvir de novo a sua voz, apesar da distância. Ela chega pra cá, Roberta Miranda. E aí, gente, você vai decidir a batalha musical de hoje, hein? Chitãozinho Chororó ou Roberta Miranda? Você que decide, faça sua votação, tá bom? Enquanto isso, vou atender aqui o meu amigo, quero mandar aqui logo na abertura do programa. Ele é um ouvinte raiz aqui do nosso programa Tarde Alegre. Meu grande amigo, grande sanfoneiro, João Ronca, aí no Alencar. Aquele abraço pra você, João Ronca. Sei que você está ouvindo a gente. Obrigado aí, que Deus abençoe, tá bom? E você pediu e a gente toca. Bate coração, o mais amado do Brasil. Liberdade. Coração que ama, sofre. Coração que sofre, chora. Coração que vive sofrendo, ver o seu amor que foi embora. Coração que ama, sofre. Coração que sofre, chora. Coração que vive sofrendo, ver o seu amor que foi embora. Paz, coração, dentro desse peito, viver desse jeito já não é a solução. Paz, coração, esse peito abandonado, Panasonic 17 quilos por R$ 2.099. Smart TV de 32 é 10 de R$ 89,90. Ventilador Arno do Grande é só R$ 179. Queima de São João Armazém Paraíba, na loja e no aplicativo. Ninguém faz igual, ninguém. Tá dizendo? É isso mesmo. Quando você pensa em construir ou reformar, bate logo a lembrança daquela que é tradicional e tem credibilidade. Serraria e Movelaria Guarani. Linhas, caibros, ripas, barrotes, forras, portas, móveis, carrocerias e canoas. Tudo num só lugar. Serraria e Movelaria Guarani. Temos parceria com a Caixa Econômica Federal através do convênio ConstruCard. Vendas dos cartões Mastercard e Visa. Serraria e Movelaria Guarani. Avenida 13 de Maio, 1323. 3, Iguatu, fone 3581-0280. Serraria e Movelaria Guarani, qualidade e tradição. Acorda, agricultor e agricultora familiar. Está na hora de resolver sua situação e voltar a produzir com o Desenrola Rural. Aproveite grandes descontos de até 80% para liquidar sua dívida e de até 65% para renegociar. Se você é agricultor ou agricultora familiar ou cliente agroamigo Banco do Nordeste, ligue 0800 728 3030 e descubra se você é um beneficiário. Banco do Nordeste, Governo Federal. Na Clínica Casa de Saúde, sua jornada para o bem-estar é nossa maior satisfação. Com mais de 26 especialidades médicas, a Clínica Casa de Saúde oferece atendimento completo e personalizado para todas as suas necessidades de saúde. Conheça o exclusivo cartão popular que lhe dá direito a consultas e exames a preços que cabem no seu bolso, além de contar com uma rede de parceiros com vários descontos. Agende já sua consulta. 992-98-78-18 ou acesse o Instagram arroba Clínica Casa de Saúde. Clínica Casa de Saúde. Cuidar de você é cuidar do que é mais importante. Não tem pra ninguém. 870 Liberdade, a rádio do seu coração. Programa Tarde Alegre. Música, alegria e informação. Participe. Agora 16 horas e 19 minutos, já retornando aqui com Tarde Alegre. Olha, quero abraçar aqui a minha amiga Rejane Bandeira, está ouvindo a gente. Boa tarde, cheguei Brasil! Chegou, Rejane! Brasil. Seja bem-vinda aqui à nossa programação, tá? Um abraço pra você, ela tá pedindo a música que foi Deus quem fez você e tá votando aqui na Roberta Miranda, né? Minha amiga Maria do Carmo Tavares também, seja bem-vinda, Maria do Carmo! obrigado pela sintonia. Boa tarde, Suquitinha. Estou te ouvindo aqui em Pintombeira, Saboeiro. Toca a música Saudade, de Eduardo Costa, para oferecer a todos os ouvintes e para você também. Obrigado, que Deus abençoe a você e o pessoal de Saboeiro, tá bom? Sinta-se abraçados. Maria Santos, boa tarde, Maria Santos. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Minha amiga Edileuza Paz está votando aqui na Roberta Miranda. A Regiane Bandeira, um alô para todos aí da Rádio Liberdade e ouvintes. Já compartilhei, tá? Todos são tops. Meu voto vai para Roberta Miranda. Também aqui a Assunção Melo está votando na Roberta Miranda. A Regiane diz, né? Sofrência. As músicas aqui mexem com os corações, tá bom? Minha mãe, seja bem-vinda, mãe. Te amo, obrigado pela sintonia. Já mandei um recadinho, tá? Do João Ronca. Aurício Viana, boa tarde, Suquitinho. Ótima terça-feira pra você e família. Obrigado, Aurício. Era pra todos os ouvintes desse maravilhoso programa Tarde Alegre. Estou curtindo aqui em Barreira dos Pinheiros. Gostaria de ouvir qualquer música do Eduardo Costa. Pra toda a galera aqui de Barreira dos Pinheiros. Ok, Aurício, seja bem-vinda. E ela tá votando aqui na Roberta Miranda, tá bom? Um abraço a todos, obrigado de coração aí pela participação de vocês, tá? E assim, eu, pra mim não perder tempo, a gente vai logo de música. Eu vou atender a vocês que pediu, mas antes tem um áudio, o áudio da minha amiga Neta Ramos. Boa tarde, Netinha. Olá, Suquitinha, boa tarde. Só pra passando pra dizer que já estou ligada no programa, viu? Tô te ouvindo, mas hoje é pelo rádio, viu? Um cheiro pra você, um abraço, que Deus te abençoe e te proteja, viu? Amém. Boa tarde, Suquitinha. Manda um alô aí pra mim, Neta, na Chapadinha, é Dourinha e Neta. Aí tu bota a música Zezé de Camargo e Luciano no dia que eu saio de casa. E é oferecida a Jaburu. Jaburu. Tá oferecida já, nossa amiga Jaburu. Um abraço, tá? Minha amiga Neta Ramos. Pessoal aí da Chapadinha, tem um carinho imenso por vocês, tá bom? Obrigado pela sintonia. Que Deus abençoe a cada um. Minha amiga Leda também está aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, minha amiga Suquitinha. Manda aí a música Boate Azul. É pra toda a galera que tá ouvindo, principalmente pra você. Boa tarde, tudo de bom na batalha musical. Eu gosto dos dois, mas vou ficar com a Roberta Miranda. Meu amigo Francinaldo Clemente dizendo também, eu vou ficar com a Roberta Miranda. Minha amiga Laís Teófilo também, seja bem-vinda. Uma ótima tarde para você. Está lá em Acopiara, sintonizado com a gente. E o voto dela também é para Roberta Miranda. Que coisa boa! Olha aqui. Oi, boa tarde, Suquitinha. Eu quero ouvir a música do Amado Batista, Borboleta Azul. Pronto, é a Roseli, lá da Vila Coqueiro, né? Um abraço pra você, Roseli. Daqui a pouquinho a gente também vai atender você, tá? Agradeço demais pela participação pessoal da Vila Coqueiro. Obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Que Deus possa retribuir e abençoar cada um. Vamos de música, Suquitinha? Vamos, daqui a pouquinho eu trago mais áudios, mais participações com vocês, tá? Mas antes quero abraçar aqui a minha amiga Daizinha. Um abraço pra você, Daizinha. Obrigado pela sintonia, tá bom? Está lá em Quixelô, tá sintonizada com a gente. Obrigado de coração. Chega, Eduardo Costa. Saudade. Sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu não lembro demais, Júnior. Quanto tempo faz? O meu coração não sabe contar os dias, a minha já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário. Sonho, choro e sinto que participe. Tecle 3581-0808. Liberdade. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. A primeira vez, ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Acaba não, mundão. Um abraço, obrigado pela sintonia de vocês que pediram a música aqui do Eduardo Costa, né? Obrigado mesmo, tá? E olha, chegou áudio através do nosso WhatsApp. Boa tarde. Ah, Pitinho, eu também tô aqui na escuta, rapaz. Não perca seu programa. Vou ficar hoje só na escuta. Que sair nas danças. Que tocar nas danças. Eita, rapaz, esse é o cara, viu? Meu amigo Antônio Alcides, aquele abraço, tá? Obrigado mesmo aí pela participação. Meu amigo Gabriel, lá na Zona Leste de São Paulo, seja bem-vindo também, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Suquitinha. Gostaria de ouvir a música com Amado Batista, Como Cigana Leu Meus Pensamentos. Oferecer aí pra todos os ouvintes, pra minha mãe, minha irmã Toinha, lá na Vila Centenária. E tô sempre na escuta desse maravilhoso programa, meu irmão. Um abraço pra você. Tô curtindo o Fluminense aqui, mas tá levando moleza, já está perdendo. Um abraço, Suquitinha. Valeu, Gabriel. É, também tô acompanhando aqui, o Fluminense tá perdendo aí, já tá com 25 minutos do primeiro tempo. O Chelsea tá vencendo a equipe do Fluminense 1-0, tá bom? Um abraço, obrigado de coração aí pela participação de vocês. E aqui não para, aqui dá continuidade às melhores músicas e também a sua participação, hein? Roupa Nova, linda demais. Só você me fascina. Gostou? Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. 870. 16 horas e 30 minutos. Boa Visão, informa a hora certa. 16 horas e 33 minutos. Atenção, cuidado ao ser abordado para realizar exame de vista. Na maioria das vezes, nos distritos, bairros ou ruas, você pode ser induzido e até conduzido por carona a uma avaliação ilegal por não médicos ou a uma avaliação incompleta em consultórios improvisados e mal equipados. No Hospital Provisão, temos o melhor da ciência e da tecnologia. Faça já o teste visual gratuito por computador no Hospital Provisão. Rua Doutor João Pessoa, 540, Praça da Matriz, Centro de Iguatu, Ceará. Ou ligue 3581-1466. Economizar na Zenith. Ofertaço com descontaço é só aqui. Corre! Fogão quatro bocas, forno limpa fácil Smalltech por 649 ou 12 de 64,90. Roupeiro seis portas 100% MDF com espelhos Madeform por 1.399 ou 12 de 139,90. Smartphone Realme Note 60S 128 GB e 4 GB de RAM por 999 ou 10 de 99,90 sem juros. Só preços imbatíveis. Aqui seu dinheiro rende mais. Bora economizar. Bora pra Zenith. Compre na loja, site ou app. Zenith, o melhor está aqui. O Totolec tá em clima de férias com um Onix Plus. 100 mil reais mais 30 mil do prêmio extra no primeiro prêmio. No segundo prêmio, são 10 mil mais 10 mil do prêmio extra. O terceiro prêmio também tem 10 mil mais 10 mil do prêmio extra. Tudo isso mais a bolada e os giros da sorte pra tirar onda de estribado todos os dias. Compre já o seu Totolec. Aqui você ganha de verdade. Medical Saúde, loja especializada em equipamentos ortopédicos e hospitalares, produtos para academia, meias de compressão e prótese mamária. A Medical Saúde vende cadeiras de rodas, camas hospitalares e colchões para pessoas acamadas. Atendimento direto ao cliente, com entrega em qualquer ponto da cidade. Medical Saúde, endereço Avenida Genor Araújo, 1036, no centro de Iguatu. Telefone 3581-1765. Medical Saúde, o nosso prazer é cuidar de você. Atenção Iguatu e região, está nesta cidade o médium Silva da Bahia. De segundas às sextas-feiras com um programa na Liberdade AM, das 9 às 9:15 da manhã. Não perca, você que está precisando resolver algum problema de origem espiritual, amorosa, vícios e etc. Das 9 às 9:15, na Liberdade AM. Tarde Alegre, música, alegria e informação. Participe! Agora 16:36. É isso aí, gente. Participa, perde tempo não. Chegou mais um áudio aqui da minha amiga Neta Ramos. Deixa eu pegar aqui. Isso que te manda aí um alô pra Elias, na Chapadinha. E bota a música lá que nós pedimos, Zezé de Camargo e Luciano, no dia que eu saio de casa. Ofereci da meu esposo, o Elias. E ofereci da minha amiga Neta e Jaburu, que é o parceiro de Neta. Pronto, pode deixar, viu? Daqui a pouquinho eu vou atender. Já tá na ponta da agulha aqui pra gente mandar daqui a pouquinho a sua música, tá? Falar aqui do ganhadores. Essa semana tivemos o ganhador no quarto prêmio sul do Totolec Interior e leva o prêmio de R$2.000. O ganhador foi o Francisco Alves Trajano, lá do bairro Cocobó, e a vendedora foi a Maiara. E ainda tivemos duas rodadas da sorte do Totolec Interior e cada ganhador, gente, levou R$500. O ganhador foi o seu José Arilson Fernandes, lá do bairro Tabuleiro, e o vendedor foi a Casa da Sorte do Pivete. Também tivemos outra ganhadora, foi a Tarciana dos Santos Freitas, e o vendedor foi o Davi Lotesse. E não parou por aí não, viu? Tivemos ainda dois ganhadores por aproximação com 19 bolas. É isso aí, um ganhador no primeiro prêmio do Totolec Show e outro ganhador no segundo prêmio do Totolec Show. A primeira ganhadora foi a Laís Lima e o vendedor foi Casa da Sorte do Pivete. E também tivemos aí outro ganhador, foi a Delma Batista e o vendedor foi o Casa da Sorte do Pivete. Tá aí, gente, Totolec Show, Totolec Interior, trazendo premiações aqui para a cidade de Iguatu e região. Eu vou atender, deixa eu só dar uma passadinha aqui no nosso Facebook, né? Já tem mais pessoas participando com a gente. Olha, abraçar minha amiga Joelma Teixeira, lá em Guarulhos, São Paulo. Aquele abraço pra você, Joelma. Boa tarde, seja bem-vinda. Minha amiga Iva Laurino, boa tarde, Suquitinha. Parabéns pelo programa, toca aí Solidão, tá? Pronto, daqui a pouquinho a gente vai atender você também, Iva. O Antônio José, meu grande amigo Antônio José, boa tarde, amigo, tudo bem? Sou Antônio José do Rosário, Senador Pompeu, Ceará, e estou aqui em São José do Rio Pardo, em São Paulo. Olha que coisa boa! Um abraço, Antônio José! Obrigado aí pela sintonia. Minha amiga Joelma Teixeira tá pedindo uma música, manda um sinal pra saber se tá bem. É, com Edson, Nadson Ferinha. Que coisa boa, a gente tá bem, viu? Minha amiga Alice Viana, valeu, show, a música, gostei muito, do Eduardo Costa, parabéns pelo programa Tarde Alegre, é show mesmo, agradeço muito, tá bom, Alice? Minha amiga Francisca Alves Fernandes, boa tarde, amigo Suquitinha, eu voto hoje na Roberta Miranda. Léo Mauro Oliveira, boa tarde, Suquitinha, estou ouvindo o programa, que coisa boa, gente, abraço mesmo, só tenho a palavra-chave, é gratidão por vocês, tá bom? Olha, vou tocar Zezé de Camargo agora e depois vem Foi Deus Quem Fez Você, a pedido da minha amiga Rejane Bandeira, tá bom? Então é assim, ó, você pede e a liberdade toca. Liberdade AM, música, informação e participação. Gostou? Orações, eu vou pedir a Deus. 3581-0808. Fez o céu, o rosto das estrelas. Fez também um seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. O prazer em ser líder de audiência. Que tal comprar uma moto nova pagando menos de R$15 por dia? Na concessionária Social Motos Yamaha, nós temos o plano certo para você realizar o seu sonho. Vem fazer parte da marca que conquistou as pistas do Brasil. Lander 250, R15, FZ15, Crosser, MT-03 e muito mais. Recebemos sua moto usada como entrada e sua carta de crédito de consórcio de qualquer marca na compra da sua nova Yamaha. Corre na Social Yamaha em Iguatu, na Rua do Cruzeiro, ou manda um WhatsApp no 88-2018-1090. Programa Rumo Certo, todos os sábados, na Rádio Liberdade AM. Realização, Renovação Carismática de Iguatu. Apoio, a Ceará Enfeites Bordados, Aimacom, Artes e Presentes e Fran Polpa de Frutas. Programa Rumo Certo, aos sábados, aqui na Liberdade AM. Jesus. O Ceará avança porque o governo do estado começou o Enem Não Tira Férias. Em julho, os alunos da rede estadual vão contar com uma programação de estudos para se prepararem para o Enem. Em Taitinga, o governo inaugurou mais uma delegacia, a sétima desde 2023, dentro das ações do Ceará contra o crime. Na saúde, o estado ganha reforço de 197 novos profissionais. Até 2026, serão 6 mil convocados. Boa Viagem recebeu um novo centro de educação infantil, espaço onde mais de 200 crianças vão aprender e se desenvolver. E teve estrada novinha em Granja, que liga a sede do município a Sambaíba, Timonha e Adrianópolis. E em Crateús, o governo entregou mais de 8 mil tablets, inaugurou o centro de referência de educação e avançou nas obras do hospital regional. E não para, teve duas novas areninhas em Crateús e uma no Eusébio. Já são 415 em todo o Ceará. Vidraçaria O Pereirão, tudo em vidros, espelhos e molduras, com os melhores preços da cidade. A Vidraçaria O Pereirão também trabalha com vidros para o ramo moveleiro, produtos de primeira qualidade com preços especiais. E se o retrovisor de sua moto ou do seu carro quebrou, não esquente a cabeça, procure a Vidraçaria O Pereirão. Rua Coronel Mendonça, 119, no centro de Iguatu. Telefone 3582-0670. Vidraçaria O Pereirão, qualidade e tradição para lhe servir melhor. Música, entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. Programa Tarde Alegre. Música, alegria e informação. Participe. É isso aí, participa. Já são 16 horas e 49 minutos e as horas estão passando rápido. E olha, gente, você que ainda não compartilhou, tá? Compartilha aí nossa live, tá? Agradeço demais, ó. Só quem compartilhou que eu tô vendo aqui foi a Irani Alves Queiroz, minha amiga Neta Ramos, Augustinha Edith. Então, gente, vai lá, você que tá aí na nossa live, nos ajuda, divulga o nosso trabalho que é feito com amor, carinho e respeito a você, ouvinte, tá bom? Abraçar aqui minha amiga Zilene, o show, um abraço pra você, Zilene, está lá no Tipi, sintonizado com a gente. Obrigado pela sintonia, Zizi. A Joelma agradecendo aqui, vou tocar sua música agora, tá bom, Joelma? Irani Alves Queiroz, boa tarde, amigo, boa tarde, Irani, aquele abraço pra você, seja bem-vinda à nossa programação, obrigado pelo carinho também, tá? A Regênia Bandeira, chora não, bebê, acaba não, mundão, só em 2067. Minha amiga Maria Wanda, boa tarde, seja bem-vinda aqui à nossa programação, tá assistindo a gente? Que coisa boa, tá lá no sítio Cutia Copiara, né, Maria Wanda? Depois só me confirma, tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês. Falando em sítio Cutia, quero abraçar o meu amigo seu José Gomes aí no sítio Cutia Copiara, obrigado sempre pela sintonia, tá? A Vânia Lima também, aquele abraço. A Laís Teófilo lá em Acopiara, Núbia Cândido, obrigado. Wanda Almeida, a Wandinha também, aquele abraço pra ela. Todos lá em Acopiara, sintonizado com a gente, obrigado sempre pela audiência de vocês, tá bom? E olha, quero abraçar minha amiga Maria Senhora aí no bairro Areias, Dona Nilza e Dona Nilda também no bairro Areias, Iracema no bairro Areias, outra Dona Nilza, só que essa lá na José de Alencar, sinta-se abraçado, tá? Obrigado sempre pelo carinho de vocês. E na batalha musical, vai lá, gente, vota. Você que ainda não votou, você vota em Chitãozinho Chororó ou em Roberta Miranda. Aí você decide, tá bom? Chega pra cá. Natson Ferinha. De ouvir sua voz, tô sentindo saudade de falar de nós. Ainda sinto o cheiro do seu perfume. O telefone toca, eu penso que é você, mas vejo que é engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Liberdade, sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Tá fora, tá fazendo fio, esse modão eu vou me acabar. Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Mande um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Mais um do repertório que machuca. Aquele abraço especial pra todos os motoristas de aplicativos. Liberdade AM 870, 16 horas e 53 minutos. O telefone toca, eu penso que é você. Às vezes quer engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Lá fora tá fazendo frio e você nem aí. Cai a madrugada, eu não consigo dormir, esperando você voltar. Cansei de ficar em casa e parei no bar. Garçom, desce mais um aí. Esse modão eu vou me acabar. Oh, mande sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Mande sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, rede social. É isso aí, manda mensagens, liga, diz que tá tudo bem, participa aqui do Tarde Alegre, vem fazer essa programação juntinho comigo, tá bom? Um abraço a cada um de vocês, obrigado aí de coração pela sintonia. Um abraço, Joelma, obrigado aí também pela música que você pediu, tá bom? Um abraço. E olha, deixa eu me dar mais uma passadinha aqui, a Irani Alves Queiroz, tá? Obrigado pela sintonia. Meu amigo Messias, lá de Itaí Paulista, São Paulo, boa tarde. Boa tarde, Suquitinha, boa tarde, galerinha da Liberdade, ligadíssimo no Tarde Alegre. É um oi no Tarde Alegre e outro na televisão, tá bom? Aquele abraço, hein? Estamos sofrendo, hein? Mas a gente vai passar. Fluminense na cabeça, hein? Abraço, meu irmão. Tamo Suquitinha. Cotia é a minha terra, tá bom? Cotia, Riacho do Mel, foi a terra que eu nasci, tá bom? Faz parte da gente. Tamo junto. Ô, rapaz, um abraço, pessoal aí. Tá vendo? Faz parte do sítio Cotia, né? Meu amigo Messias, Riacho do Mel. Eita, menino. Pessoal de Acopiara, obrigado pela audiência, tá bom? Pessoal aí de São Paulo também, lá, Mico Francisco, irmão do Gabriel, Toinha na Vila Centenário também, aquele abraço. Nunca pensei que esse amor ficasse tão forte assim. Da forma que começou, fiquei surpreso sim. Mas foi o seu jeito. Gostou? E veio música, informação e participação. Brasil! Abraçar esse grande amigo Tico Vieira, aquele abraço pra você, Tico. Obrigado pela sintonia. Boa tarde, amigo. Manda um alô pra minha mãe aqui na Vila Antonico, a dona Lozinha. Um abraço pra ela, tá bom? Meu amigo Tico Vieira está ouvindo a gente e ela está lá na Vila Antonico, Quixelô, né? Um abraço. Falando em Quixelô, quero abraçar minha amiga Liliane Santos. Oi, boa tarde, Suquitinha. O programa mais alegre de todas as tardes. Um abraço pra você também, Liliane. Obrigado aí pelo carinho, tá? Um abraço pra você, pra sua irmã Mirth Santos também, pro seu irmão Eudes. A Marta Maria, boa tarde pra todos da live. Estou assistindo você aqui em Bela Cruz, no Ceará. Que coisa boa, Marta. Seja bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe. Uma ótima terça-feira para você e para toda a sua família. E já faço o convite para participar todos os dias comigo, tá bom? Das 16 até as 18 horas. Também faço o convite para essa menina aqui, essa grande amiga que está chegando aqui na nossa live. Edilândia Lopes. Oi, boa tarde, linda música. Obrigado aí pela participação, tá bom, Edilândia? Seja bem-vinda também aqui à nossa programação. Você fala de onde? Pra gente mandar aqui um recadinho, tá bom? Tá? Um abraço pra você, obrigado pela sintonia. Gente, não sai da sintonia não, tá bom? Vou só pro breve intervalo comercial. Na volta, já volto com o resultado da batalha musical. Você que ainda não votou, vota. Ainda tem 3 minutinhos, tá? Pra você votar. Você escolhe Roberta Miranda ou Chitãozinho em Chororó. Identificação. Esta é a ZYH591. Rádio Liberdade AM de Iguatu. Frequência 870 kHz. A emissora do povo. Música, esporte, notícia. Farmácia Vida Farma informa a hora certa. 17:05. A farmácia mais completa de Iguatu tem uma super novidade para você. Isso mesmo, a farmácia Vida Farma traz uma linha completa de vitaminas exclusivas. Biocentro Vitaminas. As vitaminas Biocentro são de alta qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Na Vida Farma, você encontra vários tipos de Biocentro para melhorar seu sono, para ajudar na imunidade, para unhas e cabelos frágeis e muitos outros tipos. Não podemos esquecer da Biocentro Kids, uma vitamina completa para a saúde do seu filho. Então, se você precisa de vitaminas de alta qualidade com o preço acessível, entre em contato com a Vida Farma, a farmácia mais completa de Iguatu. Telefones de contato 3581-1515, 3581-1812. Tem o zap 999-22-5508 e 999-11-2150. Economizar na Zeni. Ofertaço com descontaço é só aqui. Corre! Conjunto box casal, molas ensacadas e flex por 1.099 ou 12 de 109,90. Lavadora de roupa semiautomática 10 quilos lugar por 499 ou 12 de 49,90. Ventilador de coluna 40 centímetros Mondial por 219 ou 12 de 21,90. Só preços imbatíveis. Aqui seu dinheiro rende mais. Bora economizar. Bora pra Zeni. Compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. A Unicenter Marcenaria é a melhor opção para você que procura materiais para seus móveis projetados. MDFs, fórmicas, compensados, portas e toda a linha de ferragens. À vista, temos o melhor preço e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Além do mais, aqui você encontra os melhores preços, prazos e a melhor qualidade que você precisa. Unicenter Marcenaria. Funcionamos na rua Professor João Coelho, 55, no centro de Iguatu, próximo ao terminal rodoviário. Unicenter Marcenaria, bom preço, qualidade e credibilidade. Atenção iguatuenses de coração, vem aí a 8ª edição da Festa dos Conterrâneos e Amigos de Iguatu, no dia 26 de julho, no CRI, Clube Recreativo Iguatuense. Uma noite especial para matar a saudade da terrinha, reencontrar amigos e celebrar nossas raízes. A animação fica por conta de Fernandinho e banda, direto de Fortaleza, com show contagiante para ninguém ficar parado. Garanta já o seu ingresso, informações e reservas com a Secretaria do Clube dos telefones 889-9838-1371 ou 2143-9871. Festa dos Conterrâneos de Iguatu. Tradição, alegria e emoção no mesmo lugar. Música, entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. Programa Tarde Alegre. Música, alegria e informação. Participe! Agora 17:08, já retornando aqui com Tarde Alegre. Quero abraçar minha amiga Petinha, que também está assistindo a gente. Um abraço pra você, Petinha. Obrigado aí pela participação, tá? E também a minha amiga Irani Alves, também está assistindo. A Sulamita Batista também, aquele abraço pra você. Obrigado aí também, de coração. Wanda Almeida, boa tarde. Vou voltar aqui na Roberta Miranda. Olha, um abraço pra você, Wandinha. Obrigado pela participação. A Edilândia Lopes, estou assistindo aqui em Assaré. Que coisa boa, já estive em Assaré. transmitindo o jogo aí pela Iguatu TV, tá bom? Um abraço pra você, minha amiga Edilândia Lopes. Seja bem-vinda, tá? Obrigado mesmo. A Marta Maria também. Gostaria de ouvir a música Chitãozinho e Chororó, Página de Amigos. Prontos. Depois da batalha musical que eu vou tocar agora, aí a gente toca pra você, tá bom? Obrigado pela sintonia. E eu vou trazer agora o resultado do vencedor, da vencedora de hoje, hein? Com 15 votos a 10, quem venceu foi ela. Roberta Miranda na batalha musical de hoje. Três músicas seguidas dela, tá bom? Aí no próximo bloco a gente traz os pedidos de vocês aí. Tem Solidão, com o Milionário José Rico. Também tem Chitãozinho Chororó. Gostou? Amei. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Me tira dessa solidão. Vem

Na Clínica Casa de Saúde, sua jornada para o bem-estar é nossa maior satisfação. Com mais de 26 especialidades médicas, a Clínica Casa de Saúde oferece atendimento completo e personalizado para todas as suas necessidades de saúde. Conheça o exclusivo cartão popular que lhe dá direito a consultas e exames a preços que cabem no seu bolso, além de contar com uma rede de parceiros com vários descontos. Agende já sua consulta. 992987818 ou acesse o Instagram @ Clínica Casa de Saúde. Clínica Casa de Saúde. Cuidar de você é cuidar do que é mais importante. Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesc planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesc 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Você diminui os seus preços e o cliente não aparece, você troca os vendedores e as vendas continuam no mesmo. Você muda a fachada de sua loja e nada acontece. Pense bem, pode estar faltando algo que ligue você ao seu cliente com um toque de emoção. Rádio, publicidade feita com coração. Liberdade AM 870. Programa Tarde Alegre. Música, alegria e informação. Participe! É isso aí, 17 horas e 21 minutos. Já retornando aqui com Tarde Alegre. Quero abraçar o meu amigo Grandão aí na rua Paulo Sarazate. Um abraço pra você, Grandão. Abraçar minha amiga Iva Laurindo, que pediu a música Solidão. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, tá bom, Iva? Tá aqui já no ponto também pra você. Atender também, abraçar minha amiga Rita aí na Malha Brasil. Meu amigo também, agora falhou aqui o nome dele, mas eu lembro já. Aí na Vila Neuma, também quero abraçar meu amigo Antônio Baixinho na Vila Neuma, meu amigo Lucas Vieira na Vila Moura. Seu Luizão, rapaz, lembrei, seu Luizão e sua esposa Marta aí na Vila Neuma, obrigado também pela sintonia. Minha amiga Alexandra Costa, um abraço pra você, Alexandra, tá lá na Casa de Saúde. Edson Duarte, Edson Filho, toca aí a música Com Qual Carícia, do Peninha, tá bom? Vamos daqui a pouco, tá bom, Edson? Tem umas músicas aqui na frente. Minha amiga Maria Francisca, socorrinha aí na 7 de setembro. A Regiane Bandeira, a distância não impede, chora não, papai. Um abraço, obrigado a cada um de vocês pela participação, tá bom? Pra mim não perder tempo, eu tô devendo música. Vamos aqui de Chitãozinho Chororó, Página de Amigos. Depois vem Milionário José Rico, Solidão. Ela ligou terminando. Esse é Luizão, essa esposa. Tudo entre eu e ela. Outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer. Thank you.

Programa Tarde Alegre. Música, alegria e informação. Participe! Abraço aí, meu amigo Albério, na Lorival Correia Pinho, tá ouvindo a gente. Obrigado aí pela sintonia, tá bom? Que Deus abençoe a você, Albério. Abraço ao meu amigo Brito também, na Lorival Correia Pinho, sempre sintonizado com a gente. Peitinha Bezerra, boa tarde, muito bom esse programa. Obrigado, Peitinha, que Deus abençoe, tá? Obrigado pelas palavras. A Francisca Alves Fernandes, boa tarde também, tá aqui com a gente. A Wanda Almeida, eita, programa bom, hein? Show, show são vocês. Minha amiga Rosa Nascimento está assistindo lá em Santana de Irapuã Pinheiro. Um abraço pessoal aí de Irapuã Pinheiro, tá? Obrigado pela sintonia, que Deus possa abençoar e tenha uma ótima terça-feira. Gente, deixa a minha aqui, eu tô devendo uma música aqui do meu amigo Edson Filho, né? Edson Duarte, que pediu, e a gente vai tocar. Quero abraçar o meu amigo Dezinho aí no tabuleiro, um abraço pra você, Dezinho. Evanilson Saraiva lá nas Barrocas, meu amigo João Ronca, grande sanfoneiro aí também, tá ouvindo a gente lá no Alto da Gangorra, Alencar. Abraçar sua prima, Loura do Cajuí também, tá sintonizado com a gente. Marli Salgados aí no Jardim Oásis, meu amigo grande Ceará também no Jardim Oásis. É também seu Edmar e sua esposa Célia também no Jardim Oásis. Obrigado, tá bom? Nonato lá na Vajota, um abraço pra você, Nonato, obrigado pela sintonia, tá? Deus possa abençoar. Zé Acopiara também, lá no Cocobó, aquele abraço. E vamos de música, Suquitinha, vamos com Peninha, com qual carícia? Você faz tudo que eu gosto quando se deita comigo. Quando a luz se apaga, sou um rei. Eu já conheço seu jeito, nosso romance é antigo. Basta olhar nos olhos e eu já sei por quê, o quê e como você quer. Com qual carícia eu te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz, e como na primeira vez eu quero mais e mais e mais. Um pouco de ciúme sempre vem, mas no primeiro beijo já passou. Vou querer rolar e descansar no teu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim. E nada nesse mundo faz tudo que eu gosto quando se deita comigo. Quando a luz se apaga, sou um rei. Eu já conheço seu jeito, nosso romance é antigo. Basta olhar nos olhos e eu já sei. Um pouco de ciúme sempre vem, mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no teu amor. Eu já caí no mundo e deixei de iludir. Fiz tanta coisa errada Tá aí, belíssima música do Peninha. E aqui na nossa live, quero abraçar o meu amigo Maílson José Costa. Boa noite, Suquitinha. Toca aí a música Ramonzinho Lapada, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu me ver aqui. Vamos ver se essa aqui dá certo. E o caba vai endoidar, é? Vai endoidar, é. Sintonia com você. Com conquiste uma moto confortável, alta, pronta para qualquer terreno, que faz 37 km por litro e eleita pela revista Duas Rodas como a moto trail do ano. Yamaha Crosser, linda, versátil e um preço promocional por tempo limitado de 27.900 por 22.700 com taxa zero em 12 meses. Recebemos sua carta de crédito de consórcio de qualquer marca e sua moto usada como entrada. Corre na Social Yamaha em Iguatu, na Rua do Cruzeiro, ou manda um WhatsApp no 88 2018 1090. Na Clínica Casa de Saúde, sua jornada para o bem-estar é nossa maior satisfação. Com mais de 26 especialidades médicas, a Clínica Casa de Saúde oferece atendimento completo e personalizado para todas as suas necessidades de saúde. Conheça o exclusivo cartão popular que lhe dá direito a consultas e exames a preços que cabem no seu bolso, além de contar com uma rede de parceiros com vários descontos. Agende já sua consulta. 992-98-78-18 ou acesse o Instagram @ Clínica Casa de Saúde. Clínica Casa de Saúde. Cuidar de você é cuidar do que é mais importante. Você sabia que aquela feridinha antiga e aquele sinal que está crescendo podem ser câncer de pele? Esse câncer aparece mais nas áreas mais expostas da pele, principalmente em pessoas de pele clara e que pegaram muito sol. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com 4 anos de especialização e 25 anos de experiência, Dr. Valdizar Grangeiro trata o câncer de pele com toda a eficácia e segurança necessárias. Para a prevenção e o correto tratamento do câncer de pele, marque sua consulta pelo 99901-1999, no conforto da nossa Clínica Saúde e Beleza em Iguatu. Não perca tempo nem corra riscos. Exija sempre o melhor para você. Dr. Valdizar Grangeiro, qualidade, constante atualização e experiência para cuidar de você. Agricultor e agricultora familiar. Tá na hora de resolver sua situação e voltar a produzir com o Desenrola Rural. Aproveite grandes descontos de até 80% para liquidar sua dívida e de até 65% para renegociar. Se você é agricultor ou agricultora familiar ou cliente agroamigo Banco do Nordeste, ligue 0800 728 3030 e descubra se você é um beneficiário. Banco do Nordeste, Governo Federal. Ficar tranquilão nessas férias, sem se preocupar com boletos, com contas e ainda mudar de vida por apenas R$10. O Forticap pode resolver seus problemas. E o melhor, a promoção continua. O Forticap é 3x10 e tem o novo iPhone 16 do primeiro ao terceiro prêmio. Te traz 0 quilômetro no quarto. Um super carrão zerado por R$10. 20 mil no giro da sorte e 50 mil extra no dupla bônus. Compre agora seu Forticap. Forticap, realizando sonho. Forticap. Música, entretenimento e informação. Liberdade, a rádio que o povo gosta. Programa Tarde Alegre. Música, alegria e informação. Participe. Agora, 17 horas e 51 minutos, já chegando aqui na reta final do nosso programa Tarde Alegre. Pra quem gosta de futebol, só falar aí que o nosso Fluminense, né, tá perdendo por 2-0 para o Chelsea no Mundial de Clubes. Já tá chegando, já tá com 87 minutos, né? 42 minutos já do segundo tempo. Praticamente aí tá derrotado o nosso Fluminense, tá bom? Mas, olha, gente, você que participou comigo, interagiu, só tenho que agradecer, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e já faço o convite para amanhã, a partir das 16 horas, você participar comigo novamente, tá bom? 16 até as 18 com Tarde Alegre e que Deus abençoe a todos. E não sai da sintonia não, que a partir das 18 horas vem aí a Hora do Ângelus e o Terço com Rio do Lacerda. A todos, tenha uma ótima noite. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Olhos chorando. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre o amor e a paixão.

Vamos nos recadinhos aqui, abraçar a Jéssica, filha da Marciana lá do Corde, lá da Lagoa Redonda que chelou, a Jéssica aniversariando hoje, nossos parabéns, desejo de saúde, paz e felicidade, muitos anos de vida, Jéssica, Deus proteja sempre. Dona Evaneide, na Agrovila, em Gado Trussu, boa noite, Rio, peço oração para minha família, para todos vocês aí da Liberdade, Santa Noite, por de Deus, como é bom rezar. Amém, irmãzinha, muito obrigado. Bristiana aqui no bairro Cocobó, vamos ouvir o recadinho dela, boa noite. Rio, boa noite. Peço oração para o Wellington, Bristiana, Ketli, Caio, Georgina, e para você, Yes Fernandes, Suquitinha, você que mora na 7 de setembro. Santa noite, povo de Deus, como é bom rezar. Amém, obrigado, irmãzinha. Dona Francisca, aqui na Vila Moura, boa noite. Boa noite, Rio, passando aqui para pedir oração para mim, para minha família. E uma semana na paz do Senhor, com muita paz. E para uma amiga minha e um amigo. E para você e sua família, tudo de bom. Que Nossa Senhora lhe abençoe. Você, o amor de pessoa. E Santa Noite, povo de Deus, como é bom rezar. Amém. Obrigado, Dona Francisca. Como é bom rezar. Cadê? Josiel disse que ia mandar um áudio da festa, mas não mandou, né? Marciana no Sítio Cajás, boa noite, meu irmão. Hoje nosso eterno Guilherme está fazendo 3 anos e 4 meses de vida eterna. Dá-lhe, Senhor, repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz, descanso eterno, dá-lhe, Senhor. Amém, querida irmã. E que Jesus continue confortando vocês, dando forças para alimentar a saudade, né? O vazio que é imenso e é eterno, mas a bondade do Pai, a força que ele transmite para vocês, segura na mão. Segue a vida, e o Guilherme está no céu, uma estrelinha brilhando e olhando por vocês, da família, por todos nós, amigos. Amém. Que o casal seja um para o outro de corpo e de... Bruna Batista, aqui na Muriçoca de Jucás, boa noite, Rildo. Peço oração para minha família, mãe de Leuza, o Paisel, o irmão Henrique. Muita oração para o Henrique, na certeza da bondade do Pai. Seu Ademar em Acopiara, boa noite, meu irmão, o avô do Heitorzinho. Boa noite, Rildo, Suquitinha. E Rildo, uma vez que respira a minha família, daqui vai respirar a sua. Ei, Rildo, daqui a Copa nós estamos festa, nossa padroeira, Perpétuo Socorro, né? Amanhã é nosso dia que vamos entrar amanhã, um dia especial da gente, homenageado, né? Desse dos homens amanhã, aqui em Acopiara. Rildo, se você quiser vir amanhã, pessoal de Iguatu, seja bem-vindo, irmãozinho, tá? As portas aqui estão abertas da igreja, viu? E nós, é um prazer receber vocês aí de Iguatu aqui em Acopiara. O convite está feito, eu sou secretário aqui da Palavra Perpétuo Socorro, Ademar, viu? Um abraço, fique com Deus, uma boa noite. Santa noite, povo de Deus, como é bom rezar. Com Deus, meu irmão. Claro, sim, uma alegria, um prazer estar aí com vocês, né? Só que, assim, eu já tenho outro compromisso para amanhã, e mas com certeza é um momento especial, viu? Um abraço, querido irmão. A dona Socorro, lá do Belo Monte, boa noite, irmãzinha. Oi, Rio, boa noite, oração para mim, para minha família, para vocês, para todo o pessoal do grupo, para todos da minha comunidade. Santa noite, povo de Deus, como é bom rezar. Obrigado, irmãzinha, como é bom rezar. Dona Eloide, aqui no Tabuleiro Alencar, vamos ouvi-la, boa noite. Rio, boa noite, Rio, eu queria pedir oração para toda a minha família, para vocês aí da rádio, uma santa noite. Santa noite, obrigado, querida irmã. Alderlande Navajota, boa noite. Boa noite, meu irmãozinho da Serra, eu queria pedir oração para toda a minha família, fica com Deus, meu irmãozinho da Serra. Fica com Deus, abraço. Josiel Barros, boa noite, meu irmão. Boa noite, Rio. Boa noite, Chiquitinho. Quer pedir oração pra mim, pros meus 4 filhos, pra minha netinha. Ei, Rio, hoje é a festa na Serra do Carro, segunda noite, na Lagoa Redonda 1. Convido todas as comunidades, vizinhos, pra poder vir pra festa. Passar em meu áudio. Santa noite, por Deus, como é bom rezar. Passei, Josiel, tá passada, é a festa do Carmo na Lagoa Redonda, estarei aí no sábado agora com a graça de Deus e a turma do texto, né? Vamos estar juntos aí, partilhando a palavra de Deus. Dona Zilmar, no bairro Paraná, boa noite. Oi, Gil, boa noite. Tô passando pedindo oração para mim, o José, minha esposa, a minha casa, para o senhor, sua família, casa do senhor, toda a nossa família, todos os filhos de Jesus e da nossa mãezinha que vive nesse mundinho que nós vivemos, de Deus não deixa nada de ruim encostar em nós, tocar em nós. Boa noite, povo de Deus, como é bom rezar. Amém, Jesus, amém, mãezinha. Amém, Dona Zilmar, Deus acolha sempre as suas preces. Já será fim na Santa Rosa, não, aqui no bairro Brasília, boa noite. Boa noite, meu amigo Rildo, Suquitinha. Vamos para mais uma terça-feira de bênção. Peço oração à Nossa Senhora para que ela dê a saúde de todos os enfermos que se encontram na cama de hospital nesse momento e dê a saúde de todos nós, que é disso que nós precisamos. Santa noite, povo de Deus. Como é bom rezar. Como é bom rezar. Obrigado, meu irmão. Seu Jusimar no Genipapeiro, boa noite. Ô, Rildo, boa noite. Rildo, eu quero pedir oração para mim, para minha família, pro Irã, para você e Rildo e sua família, para o senhor que tinha e a família dele. Quero pedir oração pro meu grande amigo Antônio do Carmo e a Sinete na Barra e a família dele. Quero pedir oração para Clarice no Corpo da Santa Rosa, para a Naninha do Zé do Chaga e a Deriza no Genipapeiro, e para minha tia lá na Barra, lá na Santa Rosa, a minha tia Margarida, e para todos que estão doentes. Valeu, povo de Deus, como é bom rezar. Amém, como é bom rezar, meu irmão. Obrigado, Jusimar. Dona Leda aqui no Cocobó, boa noite. Oi, Rildo, boa noite, Rildo, tudo bom? Peço oração para minha família, meus netos, meus bisnetos, todos meus filhos que vivem fora, e oração para tudinho. Peço oração para meus filhos, tudo e meus netos, e você e toda a sua família, Rio. Tudo bem, Rio? E uma santa noite abençoada por Deus. Deus lhe dê paz e felicidade para fazer esse lindo programa para nós todos. Tchau, Rio. Santa noite, povo de Deus. Como é bom rezar. Amém, irmãzinha. Como é bom rezar. Deus te escute, acolha as tuas preces. Assim seja, amém. Dona Inês, no sítio Cajás, boa noite. Boa noite, seu Rio, sou Inês de Cajás. Quero pedir oração para mim, para meu esposo, quero pedir oração para meus filhos, meus netos, meus genros, minhas noras. Quero pedir oração para sua família, família dessa irmã. Quero pedir oração para Dalva, Marciano, Francisco, Julinha. Quero pedir oração para Calminha, né, que ainda está no hospital, que Jesus abençoe ela. Como é bom rezar. Amém, dona Inês. Deus acolha suas preces. Obrigado. Seu Antônio Alcides, aqui nos Paraibanos. Boa noite. Boa noite, Rio. Nós estamos aqui na escuta, aqui na Barreira dos Paraibanos. Santa noite, por de Deus. Quando é bom rezar. Amém. Obrigado, seu Antônio Alcides. Toda a família, Deus abençoe e proteja. Que está aqui. Vamos ouvir o recadinho de... Cadê Marciana? Pensei que eu tinha visto o recadinho dela aqui. Mas os áudios, ó, não estão passando os áudios dos grupos. Não sei por quê. Dona Elaíce Ferreira, em Juremos do Caso. Boa noite, irmão Rildo. Hoje quero pedir oração para mim, minha família, para você, para todos do grupo, que tenhamos uma noite abençoada por Nossa Senhora do Carmo. Santa noite, povo de Deus. Como é bom rezar. Amém. Obrigado. Dona Lúcia, Dona Fátima, na Barra 2. Elas escreveram, é noite, vamos descansar e agradecer a Deus pelas bênçãos e vitórias, pela alegria e saúde que temos, pedir a Ele que nos prepare um novo dia abençoado e cheio de paz. Assim seja, querida irmã, obrigado. Dona Wanda Almeida em Curimatá, copiaram uma chuva de bênçãos para nós. E Marceliana Matias no Corpo de Santa Rosa. Santa noite, povo de Deus, como é bom rezar, né? Como é bom rezar. Muito bem. Nós já vamos começar a contemplação dos mistérios. Vou rezar aqui o oferecimento e os recadinhos do Facebook a gente vai intercalando com os mistérios, né? A dona Rosa Nascimento lá de Santana de Irapuã Pinheiro, Santa noite, por de Deus, como é bom rezar. Regina Bandeira, que está em Brasília, boa noite, por de Deus, como é bom rezar. Peço oração para minha família, para o mundo inteiro, já compartilhei. Obrigado, irmãzinha. Wanda Almeida, boa noite. Maria Aldenice, como é bom rezar. Edileuza Paz, boa noite. E Maria Orbelli, boa noite. Que a Sagrada Família abençoe minha família, minha casa, assim seja. Amém. E a irmãzinha Corrinha Cunha, ali no bairro Jardim Oásis. Boa noite, estamos na escuta. Eu e minha mãe Raimunda, aqui no Jardim Oásis. Coisa boa, irmãzinha. Beijo na sua mãezinha aí, viu? Saúde e paz para vocês. Dona Maria Orbelli partilhou a live. Obrigado, querida irmã. Seu Manuel Olímpio já está aqui para o primeiro mistério, texto da Sagrada Família, e nós vamos rezar o oferecimento, né? Para começar a contemplação. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes aqui estamos para rezar o Santo Texto em vossa homenagem. Sagrada Família de Nazaré, tornai nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família, Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, fechamento ou divisão. Quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nós tenhamos consciência do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei nossas súplicas. Amém. Seu Manuel, vamos rezar o primeiro mistério, meu irmão. No final o senhor faz a oração e vamos juntos. Suas intenções, suas preces de hoje, boa noite. Boa noite, Rio. Minha prece é pedir a Deus saúde para os filhos, netos, bisnetos e toda a minha família e para nós todos, que Deus ilumine nós com saúde. Amém, meu irmão. Então rezemos juntos, confiantes, o primeiro mistério e contemplar a Sagrada Família, obra de Deus, modelo de amor. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus e Nossa Mãe, derramai sobre a humanidade inteira as graças de Deus, vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Santa noite, seu Manuel. Saúde e paz. Vai. Ô, Gildo. Opa. E o Ceará joga amanhã? É, joga pela Copa do Nordeste. Ele e o Fortaleza, né? Eles se enfrentam, né? Eles dois jogam pela Copa do Nordeste. Amanhã? É. É? Copa do Nordeste. Tá bom, meu irmão? Que hora é? Eita, agora a hora eu não me lembro, mas daqui a pouquinho de olho na bola eu vou dizer todos os detalhezinhos, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Santa noite. Marceliana Matias, do Corpo Santa Rosa, está aqui para rezar conosco o segundo mistério. Abraçar a dona Marciana, também no córrego, pedindo oração para ela, para a família e para todos do grupo. E Agna, esposa do Liano, Santa Noite, povo de Deus, como é bom rezar. Dona Zefinha, abraço para a senhora, saúde e paz, viu? Felicidade. Abraço para o Levi também, está em casa, coisa boa. Marceliana, segundo mistério. É, com quem você vai rezar, quais são as preces, boa noite. Boa noite, irmãozinho, boa noite a todos, vou rezar com você. Pedir oração por mim, por todos da minha família, por você e sua família, família do grupo, por todas as famílias da minha comunidade, pela família do Tambiá. Pedir pela cura e a libertação de todos aqueles que precisam, do corpo e da alma. Amém, irmãzinha. Então rezemos juntos, confiantes, o segundo mistério, contemplar a Sagrada Família em Belém, amor no nosso coração. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, irmãzinha. Obrigado. Saúde e paz para a família. Beijo na tia Neuza e uma santa noite. Amém, Hilda. Também está te mandando outro. Jesus abençoe vocês. Santa noite, povo de Deus. Como é bom rezar. Amém. Dona Raimunda de Cariús está aqui para o terceiro mistério. É, quero só antes registrar o recadinho de seu Antônio Show, lá em São Miguel Paulista, São Paulo. Boa noite, Rildo. Peço oração para os familiares em São Paulo, também em Iguatu e todos vocês. Obrigado, seu Antônio. Deus acolha suas preces, abençoe muito e proteja. Meu irmãozinho Antônio Valmar, aí na Veneza. Forte abraço, sempre bom encontrá-lo. Saúde e paz. Santa noite. Dona Raimunda, terceiro mistério, irmãzinha, texto da Sagrada Família. Seja bem-vinda às suas preces e intenções de hoje. Boa noite. Boa noite, Rio da Serra. Minha prece de hoje é para agradecer a Deus pela saúde que a minha mãe está. Muito bem, mas graças a Deus não vi com dor. Eu agradeço muito a Deus por ver ela sentindo. E quero agradecer também por toda a minha família. Quero pedir proteção a Deus para toda a minha família, incluindo a Ednilma, aí no bairro Filadélfia, a Edilane em Santa Catarina, o Edson, o Edberto, a Edna em Fortaleza, e quero pedir por toda a minha família. Amém, irmãzinha. A senhora vai rezar com a Júlia ou sozinha? Vou rezar sim, com a Júlia. Muito bem, Júlia, boa noite, Júlia. Júlia? Boa noite. Boa noite, Júlia. Quais são suas intenções, suas preces de hoje? A intenção, o que você quer pedir a Deus? Eu sou rica. Brincadeira, para saudar minha avó e a família inteira, principalmente a minha mãe, proteger e cuidar dela. Amém, irmãzinha. Que você seja rica, né? Em bênçãos, em graças, em saúde, felicidade, prosperidade também, né? Por que não pedir? Pedir sim. Então vamos, confiantes, rezar o terceiro mistério, contemplar a Sagrada Família no templo, perseverança na oração. Rezemos. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Dona Raimunda. Obrigado, Júlia. Que você seja rica também em bondade, em caridade. Tá bom? Noite. Santa noite. Boa noite, é. Como? Hildo. Hildo. Lacerda? É. Tchau, Julinha. Beijo no coração. Julia é piota, é gaiata. É. É uma bênção. Tá santa feliz, noite. Graças a Deus. Muito bem. Abraço, irmãzinhas. Dona Fátima da Maurícia está aqui para rezar o quarto mistério. Quero registrar o recado da querida irmãzinha Ana Paula no bairro João Paulo II. Boa noite, Rio Lacerda. Quero pedir oração para mim e para a família em qualquer lugar que se encontre. Os tios em São Paulo, estamos todos com saudades. Tio em Fortaleza, tia Raimundo em família em Barreira dos Constantinos. Os afilhados, os padrinhos, pela gestação da irmã Ana Paula, que está na reta final, né, da gestação. Que Ana Maria venha cheia de saúde. Amém. Assim seja. E a dona Mirtes Santos, na Boa Vista do Jiqui, santa noite. A Josenira, abraço, querida Nira. Gil da Abigail, boa noite, Rio de Suquitim. Também todos os meus irmãos na fé cristã. Amém, Jesus. Erivaldo Lima, boa noite. Maria Socorro Melo, boa noite. Hilário Curtição, na Vila Cajazeiras, boa noite, amigo Rio, de todos os irmãos que estão todas as noites rezando o Santo Terço. Peço oração para o filho João Miguel e para toda a família. Deus abençoe todos nós. Santa noite, por de Deus. Como é bom rezar. Amém. Dona Fátima, quarto mistério, irmãzinha, seja bem-vinda. Suas preces hoje, boa noite. Boa noite, irmã. Pedi a graça ao Divino Pai Eterno, ao Sagrado Coração de Jesus, Coração de Maria Santa Chaga, para todo o povo das nossas regiões, a minha família nos Três Irmãos, no Gavião, para todo o povo da comunidade de Três Irmãos, para toda a comunidade de Maurícia, para toda a minha família no Iguatu, irmã, cunhado, sobrinho, para a família do Rio do Lacerda, do S. Fernando, para a família do Quitinha, para Jesus abençoar a família do Rio do Lacerda, ao Irene nas Parelhas, a todos de Cariúso, que Jesus nos abençoe. E para a intenção, para que Jesus abençoe meu esposo, a Cis, a Anusa, a Gabriela, a Melissa, a Caia ali, para todos, a comunidade, a família dela em Cariúso. Amém, irmãzinha. Então rezemos confiantes o quarto mistério, contemplar a Sagrada Família que foge e regressa do Egito, proteção à família. Rezemos, dona Fátima. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, para sempre, amém. É amém, Jesus lhe abençoe, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Santana, proteja todos nós de nossa comunidade, da nossa região. Amém, dona Fátima, obrigado, um abraço em seu Assis, saúde e paz. Amém, Rio, reze muito para ele. Amém, santa noite, como é bom rezar. Jesus lhe abençoe. Amém, obrigado, dona Fátima. Justier já está aqui esperando para rezar o quinto mistério. Quero só concluir aqui esses recadinhos. Dona Maria Robélia, abençoa o Senhor minha família também. Maria Socorro Melo, santa noite para todos nós. Dona Maria do Carmo, peço oração do texto pela alma do esposo Epitás, que nos deixou há 3 anos, um vazio irreparável. Agora 5 meses, a minha tia nos deixou também, só saudades. Boa noite, por de Deus, como é bom rezar. Amém, querida irmã, repouso eterno, dá-lhe, Senhor, a luz perpétua e o resplendor. Dona Gilda Abigail Ribeiro, meu Sagrado Coração de Jesus e Maria, perdão de todos os nossos pecados cometidos por pensamentos ou palavras, e às vezes magoei o seu pobre ou nobre coração. Assim seja. Vânia Branco Chilô, boa noite, irmãos. Que Deus, como é bom. Boa noite, povo de Deus. Como é bom estarmos juntos em oração. Paz e bem. Amém. Marta Maria, amém, boa noite. Regina Bandeira, Ângela Maria, Maria Orbelli, Silvana Alves, do município de Cedro, também rezando conosco. Obrigado, querida irmã. Mislene Costa, no Jiquim Xelô, santa noite, santa noite. E Rosiane Leite, também, olha, não vou poder... O Facebook pegou, saiu do ar agora. Mas vamos chamar a Jussier para a gente rezar o quinto mistério. Jussier, que é do texto dos homens, irmão do Santíssimo e também do Cursílio. Quinto mistério, Jussier, texto da família, suas preces. Oi, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos que fazem a Rádio Liberdade AM. Boa noite, Vasconcelos. Boa noite, Siquitim e Fernando. E todos os dialistas de Iguatu e permanente aí da rádio. E quero rezar por todos que estão indo para Jucais, para a festa do Céu do Carmo, que tem uma ótima ida e vinda. E que dia 12 também, o terço dos homens está indo para Jucais, o dia do padre que vai cantar lá. Eu queria ir, Hildo. Eu queria ir, mas não sei como é que faz, mas eu vou aí falar com você. Aí, todos vão com muita paz, saúde e prosperidade, dia 12, o padre vai cantar. E rezar por todos meus amigos, todos conhecidos, todos os parentes e amigos, todos que faleceram, todos estão precisando de oração como eu, minha família, meus vizinhos, todos os conhecidos. Amém. Então rezemos, meu irmão, com fé, confiança, também agradecimento, o quinto mistério, contemplar a Sagrada Família em Nazaré, paz mundial. Rezemos, José, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Jesus e Maria José, nossa família vossa é. Pode Jesus rezar. E Maria José, nossa família vossa é. Jesus e Maria José, nossa família vossa é. Jesus e Maria José, nossa família vossa é. Jesus e Maria José, nossa família vossa é. Jesus e Maria José, nossa família vossa é. Jesus e Maria José, nossa família vossa é. Jesus e Maria José, nossa família vossa Jesus é. Jesus e Maria José, nossa família vossa Jesus é. Jesus e Maria José, nossa família vossa é. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Jussiê. Santa noite, meu irmão. Saúde e paz. Isabela em Três Irmãos de Cariús, ela botou uma escrita bonita: em Cristo somos mais que vencedores e vencedoras. Amém, irmãzinha, assim seja. E vamos encerrar o Santo Texto de hoje. Muitos recadinhos do Facebook foram perdidos porque o Facebook saiu do ar e está retornando aqui, mas aí o tempo já passou, né? Peço perdão e compreensão de todos e todas. Amanhã a gente fala, né? Os recadinhos demais que a gente não conseguiu falar hoje, tá certo? E vamos encerrar com a oração final. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplo de amor e santidade, acolhei as súplicas que acabamos de fazer, para que, imitando-vos, o mundo seja uma grande família, na qual só reine o amor, a paz e a prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs. Amanhã, quarta-feira, é o texto mariano. Amanhã nós vamos contemplar, lembrar os mistérios dolorosos. E eu peço que todos e todas continuemos em oração, sempre rezando uns pelos outros, e que a Sagrada Família, Divino Pai Eterno, meu amor, nos abençoe e proteja e nos livre de todos os males e perigos, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa noite, povo de Deus, como é bom rezar. Esta é a ZYH 591, Rádio Liberdade AM de Iguatu, frequência 870 kHz, a emissora do povo. Está acabando. É só até sábado. O Rally Queima de São João do Armazém Paraíba, com preço que ninguém faz igual. Ninguém. Olha aí. Tem lavadora Panasonic 17 quilos por R$ 2.099. Smart TV de 32 é 10 de R$ 89,90. Ventilador Arno do Grande é só R$ 179. Queima de São João Armazém Paraíba, na loja e no aplicativo. Ninguém faz igual. Ninguém. Tá dizendo? É isso mesmo. Farmácia Droga Sul está de cara nova, modernas e novas instalações para melhor lhe servir. A Droga Sul está há gerações na cidade de Iguatu, oferecendo uma grande variedade em medicamentos, cosméticos, produtos alimentícios, suplemento e higiene pessoal. Ah, e não esqueça, você faz suas compras na Farmácia Droga Sul e a entrega é grátis. Toda semana tem ofertas imperdíveis e nas quartas e quintas-feiras tem descontos especiais em medicamentos genéricos. A Farmácia Droga Sul fica na Avenida Genor Araújo 600, no centro de Iguatu. Telefones de contato 3581-1885 ou pelo WhatsApp 889-9949-0849. Farmácia Droga Sul é a farmácia da sua família. Precisando de dinheiro fácil e rápido? Em Neto do CRI, você encontra as menores e melhores taxas da cidade. Empréstimo consignado para aposentados e pensionistas com rapidez e segurança. Aproveite para fazer o seu empréstimo com quem mais entende do assunto. Ligue agora, 88-99993-6633. Empréstimos Neto do CRI, 19 anos de tradição e confiança. Sindicato dos Comerciários de Iguatu e região, lutando constantemente pelos direitos dos trabalhadores. Sindicato forte, quem faz é você. Seja sócio e faça valer os seus direitos. Sindicato dos Comerciários, Avenida Dil Mendonça, 344, telefone 3581-2170, Iguatu, Ceará. Se você quer comprar barato, é só procurar o Super Box, o pioneiro da cidade. Lá você encontra carnes de qualidade com promoções às segundas e terças-feiras. Tem também promoções em frutas e verduras às sextas, sábados e domingos. No Super Box você divide suas compras em 3 vezes no cartão e a entrega é grátis. Não esqueça, o lugar de comprar barato é no Super Box. Agora em novo endereço, localizado na rua Deocleciano Bezerra, 803, em frente ao Banco do Brasil, no centro de Iguatu. Rio do Lacerda. Aqui de volta no nosso De Olho na Bola, a emoção do esporte, e acabou há pouco tempo, primeira semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o Chelsea venceu o Fluminense por 2-0, 2 gols do João Pedro, ex-jogador do Fluminense, né? Pois é, o jogador que foi, digamos assim, cria do Fluminense e agora faz 2 gols no seu ex-clube. 2-0 para o Chelsea, que está na grande final, fica esperando o vencedor do confronto de amanhã, marcado para as 16 horas em Nova Jersey, Paris Saint-Germain e Real Madrid da Espanha. Jogaço, né? Jogos muito bons e uma final realmente sensacional, porque o Chelsea já está lá e entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, o que passar, meu amigo, realmente show de bola, uma final antecipada amanhã. Apesar de que o Chelsea é uma grande equipe, mas acredito que não é páreo para nenhuma das duas que jogam amanhã. Agora, futebol, futebol, né? Temos que esperar realmente a bola rolar. E a partida da final será no domingo, às 16 horas, também em Nova Jersey, Chelsea, PSG ou Real Madrid, tá bom? Show de bola e uns detalhes importantes. Olha, o Fluminense encerrou, né, sua participação. Mas, apesar da eliminação, o clube se despede da competição com uma fortuna. Premiação de mais de 331 milhões de reais. Pois é. Mais de 331 milhões de reais. É isso aí. Olha que coisa, né? Que participação show. E apesar da eliminação, esse é o maior valor recebido pelo clube em prêmios esportivos em uma única temporada, superando até 2023, quando ele conquistou a Libertadores e ficou em 7º lugar no Brasileirão, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e foi campeão do Mundial. Ele somou, em 2023, 194 milhões de reais. E agora, nessa participação aí, foram 3 partidas, né, na primeira fase, e uma nas quartas e agora na semi, né? Então, 5 partidas e 331 milhões de reais, mais de 331. E é isso aí, fez bonito o brasileiro que foi mais longe, o mais desacreditado que chegou mais longe, né? A gente acreditava muito mais em Palmeiras, em Flamengo e até no Botafogo, mas o Fluminense realmente era o menos acreditado e é o que chegou mais distante. Valeu, parabéns para os torcedores do Tricolor, né? Fez realmente uma campanha muito boa. E lembrar, né, na Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste, ela vai ser recomeçada, né, retomada neste meio de semana. E os jogos, seu Manuel aí no Alto do Jucá, o jogo do Ceará é amanhã, não tem nada a ver com Fortaleza, viu? Os dois jogam amanhã, mas com adversários diferentes. Logo hoje, agora 9:30, tem Vitória e Confiança, né? Quartas de final, Vitória e Confiança. Vitória da Bahia e Confiança de Sergipe. Aí amanhã serão 3 jogos e os 3 cearenses em campo. 7 horas, todos jogando fora de casa, viu? Ferroviária enfrenta o CSA de Alagoas, amanhã 19 horas. E os outros dois, Ceará e Fortaleza, jogam 9:30 da noite fora de casa. Fortaleza enfrenta o Bahia e o Ceará enfrenta o Sport, né? Olha só, os 3 cearenses amanhã, rapaz. Já pensou se passar os 3? Já teremos 1 cearense na final, né? Se passar os 3, tá certo? Show de bola, valeu, sorte, boa sorte aí para os nossos representantes aí na Copa do Nordeste. Com relação à Série D do Campeonato Brasileiro, né, a nossa quarta divisão, eu lembro que o Iguatu está treinando muito, muito mesmo, sabe? Falta de trabalho não é, muito trabalho. Técnico Austin Luiz, com a sua comissão, com seu elenco, realmente mandando ver nos trabalhos, porque o time tem 3 partidas para tentar voltar ao G4 e se classificar para a próxima fase da competição. Iguatu é o vice-lanterna, tem 11 pontos ganhos. O quarto colocado, o Parnaíba, que venceu o Iguatu no domingo passado, o Parnaíba tem 13 pontos, quer dizer, apenas 2 a mais que o Iguatu. Então, tem que fazer o seu dever, sua obrigação de casa. Vai enfrentar o Lanterna Maracanã, né? Que já é a rival histórico do Iguatu. Tem atrapalhado os planos da nossa equipe. Tomara que sábado agora o Iguatu consiga uma grande vitória sobre ele. Maracanã é Lanterna, tem 9 pontos, né? Apenas 2 a menos que Iguatu. Também ainda sonha com o G4. Então o Iguatu tem a obrigação neste sábado, 5 da tarde, aqui no Maranhão, jogar bem e vencer a equipe do Maracanã. É o que resta, né? Se não vencer agora, mundial, viu? Não acredito mais. Por quê? Ele vai enfrentar em seguida dois adversários muito difíceis. É, dentro de casa ainda, de 19, quando recebe o Imperatriz, né? Imperatriz hoje é vice colocado, né? Segundo colocado. Tem 18 pontos. E depois, na última rodada, dia 26, joga fora contra o Sampaio Correia, que hoje também está no G4, tem 16 pontos. Então, se não vencer o Maracanã neste sábado, tchau, Série D para o nosso Iguatu. Mas, claro, confiamos no trabalho e também a presença da torcida para empurrar, dar aquele up aí no Azulão no próximo sábado, 5 da tarde, aqui no Morenão. Meu amigo Neto Esportes, Neto Safadão, mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir, Netão. Boa noite, Neto. Rio do Acerto, família Chupitinha, Rio do São Paulo Domingos, joga no Fomete contra os amigos que são, na Vila Neuma aí. Tá jogando na Liga dos Pestes de ninguém. Manda um alô pra Vandia aí, Naitan, seu Zé Vira, Marinha, Emanuel, Erlauda aí, né? E nas pernas de Francinha aí, seu Antônio aí, Rio Leirão Valverde. Ele para Perirães em cima, e Pedro da Lagoa Funda lá, e Preto. Nosso amigo Nelson lá na Vila Antolente, e outro amigo aí. O Miguel aí, viu? E estamos muito misturados. Cuida, Rio, domingo aí, São Paulo, Galera Rabeira, firme e forte. Apoio de olho na bola, Rio de Fico, cuida. Valeu, Netão, boa sorte, abraço, meu amigo. Ó, meu amigo Neguinho Edson da Vajota de Cedro avisa que o time da Vajota tá sem partida para domingo, tanto sai como recebe. Quem quiser avisar aqui no programa. E sábado tem um grande clássico do futebol master aqui de Iguatu e da região. É o time da Vazinha que recebe o Asteca do meu amigo Valtim. Super jogo e eles mandaram uma arte animada, muito bonita, bem interessante, né? Que vale a pena por conta do tamanho desse jogo. Boa sorte aí, jogando 16 horas lá na Arena da Vazinha. Super clássico. Domingo, grande amistoso com duas equipes, Barcelona do Tapuia enfrenta o Cearazinho da Carnaubinha. O jogo é na Arena Tapuio, a partir das 3 horas da tarde. Meu amigo Miguel da Vila Antonico avisa que vem aí a Copa Master na Arena Jacozão, na Vila Antonico. A inscrição vai estar aberta até esta sexta-feira, ao valor de R$200. A premiação é R$1.000. Mais informações, 981295529. Fala aí com meu amigo Miguel, lá da Vila Antonico Kichelo. Muito bem, final de semana começa o Super, aliás, começa as quartas de final do Copão da Vila São Pedro, né? Neste domingo, né? As duas primeiras partidas das quartas de final, aliás, das oitavas, né? Porque agora os jogos serão eliminatórios, né? São quartas de final mesmo, porque são 16 equipes mais 8 de cada categoria. Se classificaram 8 de cada categoria para a segunda fase, que equivale às quartas de final. E domingo agora, dia 13, a preliminar a segunda divisão, Fortaleza de Jucase e Barroso Futebol Clube de Quixelô, jogo 3 horas da tarde. Em seguida, da primeira divisão, Campo Alegre enfrentando a equipe do Globo Futebol Clube. Dia 20 tem Marizeiro e Carrapicho, Flamengo da Muriçoca e Seleção de Arneiroz. Dia 27, Botafogo de Iguatu e Palmeiras de Saboeiro, São Pedro e Seleção de Altaneira. E no dia 3 de agosto, para fechar as quartas, temos Santo Antônio e Chapecoense dos Paraibanos, Catarina e Tarrafas. É o Supercopão da Vila São Pedro, competição sensação deste momento aqui na nossa região. E assim vamos encerrando o nosso De Olho na Bola de hoje, agradecendo a todos e todas, prometendo voltar amanhã com a graça de Deus. Tchau, pessoal. Santa noite. Liberdade AM, uma rádio feita pra você, com você e por você. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Brasil e Índia mais próximos nas relações comerciais e em propostas globais, como o combate à fome e mudanças climáticas. Os dois países assinaram 6 acordos em áreas como segurança pública, energia e transformação digital. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi recebido em Brasília pelo presidente Lula. O encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada, marcou um novo momento na relação entre Brasil e Índia. Os líderes assinaram 6 atos de cooperação bilateral, que agora se transformam em políticas concretas. Um dos acordos fortalece o combate ao crime organizado transnacional e o terrorismo internacional. Foram assinados ainda acordos sobre a proteção de informações classificadas, de cooperação em energia renovável, de parceria entre a Embrapa e o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola, soluções digitais em larga escala para populações extensas e ainda um acordo de cooperação entre os arquivos nacionais dos dois países. No encontro também foram discutidas as relações comerciais entre os dois países. O presidente Lula anunciou a abertura do mercado indiano para a carne de frango brasileira e o algodão. Agradeci ao primeiro-ministro Modi a recente abertura do mercado indiano para frango e o algodão brasileiro. Nosso fluxo comercial de 12 bilhões de dólares não está à altura das nossas economias. Quando estive na Índia há 20 anos, tínhamos como perspectiva chegar a 15 bilhões de dólares. Estamos determinados a acelerar essa meta, triplicando esse valor em curto prazo. Com quase 80 anos de relações diplomáticas, Brasil e Índia compartilham vários temas da agenda global: segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, combate às desigualdades e reformas da governança global, como destacou o presidente Lula. Somos aliados naturais na resposta a um dos maiores desafios do nosso tempo: a erradicação da fome e da pobreza e o enfrentamento à mudança do clima. Brasil e Índia podem ser os motores de um novo modelo de desenvolvimento baseado em energias limpas. O que é mais importante é que Brasil e Índia têm um potencial extraordinário e por isso nós reivindicamos o direito de participarmos no Conselho de Segurança da ONU. O primeiro-ministro indiano reforçou as intenções da Índia de fortalecer as relações com o Brasil. A Índia já é